We are advancing. Ano passado eu ouvia coisas do tipo Rafa Parimó. Esse ano eu vi o Freud postando meus vídeos no Instagram. Eu vim de baixo, mano, em Guarulhos, tava andando de busão. E hoje eu vim pro Rio de Janeiro pela primeira vez de avião. Com bordão louco tipo mixtape, mano. Cê devia ouvir a Rockstar, yeah. Tudo que eu falei veio de dentro. Juntei 10 em 10 pra ir gravar. Sou MC da sua vila, fala todo mundo desacredita. Vive no estúdio, não cresce na vila. Canta em batalha, balada não vira. Cash, cash, cash, cash, nunca tenta clip show, CD, ninguém ouvia. Quando eu fui sincero, tudo que eu queria, tipo Michael Jackson, início da vida, nego no topo. Yeah, oh. Vai estar no topo. Vem. Yo, pega tua ambição e usa a favor da sua vida. Pega meu conselho, dê valor ao seu trabalho, irmão. Pega tua visão, teu copo, teu beck, tua mina. Pega sua hipocrisia e vai pra casa do caralho. Na gangue domina o Rio, pensa que eu sou menino. Moleque bom, garino. Se não tem canque pro mix, relaxa que nós manda um salve pro primo. Rica, ainda sigo rindo. Esse menor fudido que pensa que é bandido e fica trancado no quarto fumando, pensando que o trabalho tá fluindo. É foda, o sucesso do mano da cidade te incomoda. Concordo com o Spinardi, a moda é criticar a moda. Saudade quando tudo era só freestyle na roda. E geral era só mais um. Fumando besteira e falando essa erva, merda. Saudade o vento leva. Tu só vai falar que domina essa porra quando tu parar de gozar com meu pau. E ao seguindo calmo e tranquilão. Eu sei fazer o som do momento e faço do momento um som. Então sossego, facho. Não sabe, não fala. Cabaço, Orochi, São Gonçalo. Que te mata agora e assina embaixo e fé. Original G, informações caras, tipo enciclopédia Barça, formações caras. Pique atletas do Barça, Ícaro me emprestou asas. Caderno embaixo do travesseiro, eu nunca tive sonhos tão reais. Terremotos na China, terror monstro das rimas. Catrinas, linhas vão te tirar do chão. KKK não são potássios, nos deram trabalho. Voltamos com S cifrados, Paco na mão. Falam de negócios, já que são eles o produto a ser negociado. Estão na promoção, som de elevador, não de elevação. Versus originalidade, yeah. Eles são versão. Freud, você é foda, cara. Queria uma foto nossa. Te acompanho das batalhas, sua levada é venenosa. Pseudo social é um clássico, então vamos gravar um feat. Vai lá em casa pra um churrasco, tem PC pra você, faz beat. Fala sério, eu amo rap, tu e distinto são skirt. Sua camisa tem seu louco, como pode é muito estilo. Sério, eu também curto OVNI, tipo eu também vejo espírito. Pseudo sem fronteira, óbvio, tipo de Infinite. Eu não li, eu não assisti, nego eu vivo, nego drama. Minha mãe fez bruxaria, tipo toda mãe solteira. Mas veja bem, se eu não rimasse, onde eu estaria? Aposta em mim, pensa no prêmio, assim que nem na loteria. Yow, 50 tons de marrom, 150 sons de amor. Sobre a mesma mulher, só muda o sabor do batom e do calor. Gale, muito, muito playboy. Meu filho nem vai ter avô. Não entende a letra, gênios, nem usa caneta. Jazz, eu sou um semi-analfabeto. Eu não li, eu não vi. Eu sou. E joias funcionam como sistema de cota. Agora os negros têm bolos de notas e drogas e armas. Por isso falo em metáforas. E ah, oh, oh, não tem mais filosofia na escola. Bloco 7, as verdades que cê não quer ouvir. Mas fica mec, os moleque veio pra se divertir. Falando isso, traz mais duas dessa aí. Estilo Jack Chan, Drunk Master, Killing MCs. Então paga pra assistir, meu mano, eu fiz valer o ingresso. Meus caras se iludindo, eu fiz inverso. Vi uns amigos partir, escrevi uns versos. Tu me vê sorrir, mano, é bem mais do que um sucesso. Eu desconheço o perigo, preferido das cachorras. Amo a vida que eu vivo, mas não entende, mate ou morre. Profissão perigo, a conta bate, o banco cobra. Não tá envolvido, vira massa de manobra. Não me contento com a sobra, chapa, cê tá ligado. Tô sempre pela glória, como meus soldados. Velho, como o mundo roda. roda, roda, roda. Mas eu não ganho nada se eu ficar parado. Porque dias passam, meses passam, anos passam rápido. Escolhas são severas, vacilo sempre trágico. Jogo é velho, no mundo real é mágico. Saem com dente de ouro no esquema tático. Eu faço parecer fácil, faço só muito tempo. Churrasquinho na pedra, eles juram que tão me vendo. Se argumento é frágil, palavras vão com vento. Terror nenhum, meu chapa, tô vivendo o momento. Fala, fala, fala. 227-90 Rio de Janeiro, neguinho. E se for pro jogo virar, que o jogo vire isso. Vou pra fazer som pra chapar meu som que fez Alice. Viajar naquela onda pura e fugir da mesmice. Acreditar que existe cura pra minha maluquice. Eu não me contive, eu vi só merda e tanta babaquice. Tu espela depois dessa pedra, pô, rest in peace. E se essa bomba explodir antes do apocalipse? Só me dê tempo pra encontrar e beijar lá no eclipse. Me veio o convite pra colar, eu colei com o time. Já disse não é pra idolatrar, mas nunca subestime. Licença pra poder cantar tudo que eu quero cantar. 11 anos pra somar. Eu tô firme, poesia já estaria, freguesia, noites frias. Quem diria que hoje em dia escutaria o meu som? Lutei pela família, mãe Luzia, pelos cria que fizeram a correria sem pensar só em cifrão. Já faz um tempo eu também sei quem tava lá. O foco é o topo, mas de ninguém vou falar. Sempre fui louco, sempre quis acreditar num sonho que além de estranho tem o tamanho do mar. Antigamente era diferente, é. Atualmente dizem que é droga e mulher. Mas quero mais é que se foda, já que tô fazendo bodas. E não é com minha esposa, é com minha fé. Luz. Ei. Ei. Fechei meu clube, abri minha mente, é quente. Sumi 2 anos pra voltar, no mínimo 5 à frente. Com um álbum foda, criando hype pra mim lançar. Mata fake, grita trágico com a ironia do Sr. Omar. Alma respira jazz igual flow do Hakim. Vocês são seca igual cantareira na gestão do Alckmin. Apenas dórias da rima sem maldade. São contra o povo, mas ganham porque tem publicidade. São novos tempos, eles perderam o time. A vida é corda bamba, tô brincando de slackline. Demolidor, homem sem medo. Saí do barco e andei sobre as águas. Me chamem de Pedro, sem explicação pra física. Enlouqueci Isaac Newton. Tomei de assalto, me chamem de Harry Newton. Quem sabe quem foi Harry Newton? Me diz, se não sabe, estude qual fazia. Ouvi Fábio Luiz, que mareche o projeto livrar. Eu quero livrar a cena de cair, quebrar e só ficar os cacos. Então, colhei no show de MCs limitado. Esperei eles cantar e arremessei livros no palco. Ano dos lírico, em vida entregamos rosa. Escute a Miri, ouça a Drica Barbosa. Kamau é habeas corpus pra mente, Rickon Bolt na corrida. Somos Van Goghs e venderemos quadro em vida. Meu MC favorito não me topa é napa. Seu MC favorito com rima eu risquei do mapa. Essa cypher é tornado, manhã que mandou o sopro. Hashtag leva o nível melhor, pretos no topo. Eu já me aventurei com a morte como Billy Mandy. Vocês ligam a cobra pra Deus e reclamam que ele não atende. O público quer que eu faça o som que vende. Só pra me chama de vendido. 2017 é o ano lírico, vocês tão fudido. Só falam de banca, meus bivas de roubar um banco. O rap tava tipo Michael Jackson, doente branco. Mas não deixamos, nós o curamos. Esses moleque quer ser rei só pra cagar no trono. Eu tô sem tempo, me perdoa Cronos. Pra se fuder, para lá, mas você já se fudeu. Eu tenho fé no seu verso, como Nietzsche crê em Deus. Minha existência é heresia, Espírito Santo. Morri e voltei no terceiro dia. Mago Afro Samurai X, MCs correm de mim. Room DMC, Room DMC. Querem patrocínio da Supreme ou da Skull? Querem ser Gizkan, mas cês só são um gol. Somos reencarnação de deuses, não temos capeta. Cês têm dinheiro, eu tenho letra. Roubo dinheiro de MC para dar pra mães pretas. Pra dar pra preta, pra dar pra preta. Roubo dinheiro de MC para dar pra mães pretas. Pra dar pra preta, pra dar pra preta. Poetas no topo do topo, topo do topo, topo do topo do topo. Poetas no topo do topo do topo do topo do topo do topo. Poetas no topo do topo, topo do topo do topo do topo. Poetas no topo do topo, topo do topo do topo do topo do topo. Vaquição carinhosa, ei, ei, ei, ei.